Olha aí, minha gente, os bancos brasileiros registraram no terceiro trimestre de 2013 lucro acumulado em 12 meses de 61 bilhões e 300 milhões de reais. É o que informa a Federação Brasileira dos Bancos. É o melhor resultado desde o início da série histórica. A pesquisa é baseada em dados do Banco Central, que compila o resultado das 131 instituições do sistema financeiro. O resultado recorde no acumulado em 12 meses ainda é reflexo do lucro registrado pelo Banco do Brasil, o maior do país, no segundo trimestre, quando o Banco do Brasil teve ganhos de 7 bilhões e 500 milhões. Segundo os cálculos da Febraban, os ganhos do setor ficaram em 14 bilhões entre julho e setembro do ano passado. A Febraban destacou o aumento do resultado da intermediação financeira, com as maiores receitas de crédito, que cresceram 4% em 12 meses. A queda da inadimplência também fez com que as despesas de provisões recuassem 8% no período. O recuo de 0,8% das receitas com serviços e tarifas e o aumento de 1,5% das despesas de pessoal, ambos na comparação com o segundo trimestre, foram compensados pela queda de 3% nas despesas administrativas. Ainda de acordo com a pesquisa, os ativos dos bancos brasileiros alcançaram 5 trilhões e 600 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 12,8% na comparação anual. O destaque foi o crescimento de 18% das operações de crédito, que representam 38% dos ativos do sistema. As cinco maiores instituições do país concentravam no terceiro trimestre 76,9% dos ativos. Olha, minha gente, não há melhor negócio no Brasil do que ter um banco. Um banco que cobra taxas altíssimas de serviços e de proteção e que cobra taxas altíssimas quando faz empréstimos. Não há banco que fature tanto no mundo quanto os brasileiros. Aliás, qualquer brasileiro sabe disso. Tomar dinheiro emprestado em banco é uma perspectiva muito ruim, mas muitas vezes inevitável. E em cima do inevitável, eles ganham estas fábulas de dinheiro em cima dos brasileiros. Assim caminha a humanidade.